da França. Outro é lá da Espanha. Esse aqui é baterista. Esse aqui é pianista. Mano, eu tô ouvindo. Check the microphone, my mind blows. mind blown.